Yeah, família Dependentes, com um parceirinho aqui, made in Africa, Lenzo Rizzo. Chega, gente. Yeah, é nóis, é a família Vila Jardim Quebrada, minha fonte de inspiração. Chega junto. Se você quiser, tu pode fazer acontecer. Isso só depende de você. Se você quiser, tu pode fazer acontecer. A realidade está em você. Se você quiser, tu pode fazer acontecer. Isso só depende de você. Se você quiser, tu pode fazer acontecer. Viva cada dia, irmão, como se fosse seu último. Aproveite cada minuto, o fracasso não é o fim de tudo, mas pode ser o início, incentivo para uma nova conquista. Meu irmão, persista, minha irmã, não desista. Não se detenha para as desilusões da vida. O tempo errei, eu sei, cicatriza todas as feridas. Procure ler bons livros, faça da leitura uma arma. Tenha uma ideia formada, levante e continue a caminhada. O homem vale pelo que lê, diz pelo que pensa. Pensamentos não são nada sem ações, não se esqueça. A inteligência é tua defesa para guerra. Encarar com braveza, bater de frente com o sistema. MC que é bom, não usa o dom de rimar só pra reclamar. É fácil apontar o problema, difícil é solucionar. Ao contrário de vários, eu vim pra revolucionar com as palavras. Ao contrário de revolução armada, será que é pedir demais a paz entre as quebradas? Planeta Terra, trégua, break nas guerras. Justiça é cega, dada, não chega na favela. Periferia, eu te pergunto de que vale essa vida sem justiça. Eu te pergunto de que vale essa vida sem esperança. Eu te pergunto de que vale essa vida sem amor. Eu te pergunto de que vale essa vida. Minha saída tá no rap, é uma alternativa. Se você quiser, tu pode fazer acontecer. Isso só depende de você. Se você quiser, tu pode fazer acontecer. A realidade está em você. Se você quiser, tu pode fazer acontecer. Isso só depende de você. Se você quiser, tu pode fazer acontecer. A realidade está em você. Passei por coisas no mundo que só Deus sabe. Escrevi os meus pecados no livro que não se abre. Errei várias vezes pensando que eu tava certo. Enfrentei dificuldades como Cristo no deserto. Maturidade foi crescendo com o tempo que se passava. Experiência também eu ganhava. Eu nunca estive no gueto, mas ele me ensinou muito. Graças aos meus pais hoje eu sou um homem culto. Na rua a realidade é flor da pele. De tanto que eu já vi, a consciência não fica leve. Durante anos aprendi muita coisa a respeitar o próximo, mostrando a sua franqueza na hora certa. Manter a confiança com atitude, mostrar o seu caráter sem ser uma pessoa rude. Defendo os meus ideais a todo custo, com convicção de construir o meu futuro. Se você quiser, tu pode fazer acontecer. Isso só depende de você. Se você quiser, tu pode fazer acontecer. A realidade está em você. Se você quiser, tu pode fazer acontecer. Isso só depende de você. Se você quiser, tu pode fazer acontecer. Se um dia já se viu perdido sem saber pra onde ir, ouça as palavras que eu te digo, irmão. Pare de fugir, encara a vida como ela é. E o seu próprio destino aceitou, tenha fé. Não se dê por vencido, derrotado jamais. Seja persistente, assim você será capaz de conquistar várias coisas que você sempre quis. Procure motivo nessa vida para ser feliz, pois tua luta, teu esforço não serão em vão. Quando sentem autoconfiança e determinação, alivia teu passado, angústia e sofrimento, pois a tua luta é alcançar teu sonho neste momento. Romper barreiras, fronteiras para poder chegar. Sai de batalhas que se vive é vida, vamos lá. Pois tudo depende hoje da tua a boa vontade, nunca deixe pra depois, porque será muito tarde. Um drama épico de uma existência, sofrimento, alegria, prazer e dor. Cenas de um filme sem fim, sem começo, juventude, velhice. O coração transcende laços sanguíneos, aspectos físicos, um toque. E a relação poética entre um ser e o amor humano acontece. E são melancolicamente guardados em arquivos. Insetos que à noite brilhar, amanheceram no chão, esmagados. Sóbrio, escrevo o que restará de mim quando a casa de vidro quebrar. Enfim, poesias, canções, meus violões, lembranças. Eu amo os pássaros, as cerejeiras e o mar, e a eternidade da vida. Borracho vivo ainda respira e transpira. Família Dependentes, brigadão pelo zigue-zague. Gorda Lúcia, nós. Se você quiser, Jardim, pode Vila fazer Floresta. Acontecer. Isso só depende de você. Se você quiser, tu pode fazer acontecer. A realidade está em você. Se você quiser, tu pode fazer. fazer acontecer. Isso só depende de você. Se você quiser, tudo pode fazer acontecer. A realidade está em você. Se você quiser, tudo pode fazer acontecer. Isso só depende de você. Se você quiser, tudo pode fazer acontecer. A realidade está em você.